you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers be good to your daughters too. So mothers be good to your daughters too. So mothers be good to your daughters too. Será que você não percebeu que o meu amor é todo seu? Será? Será que eu tenho que chorar pra você me acreditar? Será? Será que você já tem alguém? Então não pode amar ninguém. Meu Deus, eu só quero ter você. Eu preciso de você. Sem você, o que será? Será que você já tem alguém? E então não pode amar ninguém? Meu Deus, eu só quero ter você. Eu preciso de você. Sem você, o que será? Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Bons tempos, uma viagem ao mundo da música. It's pony time, get up! Everybody, in the Union Hall, mesmo que doer a quem vai nos ouvir. Antes que aconteça tudo, eu amo você. E é por isso mesmo que agora eu tenho que dizer. Tem um outro alguém que eu preciso e também amo, mas não quer dizer mais que você. E ele sabe que não pode ter de mim tudo o que sou. E essa coisa me incomoda já, não sei mais onde estou. Só entre dois amores, sem saber de mim, quem é o meu começo e quem será o meu fim. Só entre dois amores, sem saber de mim, um dos dois eu sei será o meu fim. Nem por um momento ele me faz feliz. É você aquele amor que eu sempre quis. Acredite no que eu digo, você tem que compreender. Sem você eu não consigo ter vontade de viver. Entre dois amores, sem saber de mim, quem é o meu começo e quem será o meu fim. Só entre dois amores, sem saber de mim, um dos dois eu sei será o meu fim. Quem de nós tem culpa? Na verdade eu nunca sei. E saudade por saudade foi assim que eu fiquei. Só entre dois amores, sem saber de mim, quem é o meu começo e quem será o meu fim. Dois amores, sem saber de mim, um dos dois eu sei será o meu fim. Só entre dois amores, sem saber de mim, quem é o meu começo? 11:16. A Brasil Central pelo site. Acesse radios.plus ou pelo Radiosnet. Rádio Brasil Central, 1270 AM, Goiânia.

cantava, fingindo gostar de mim. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Esta é uma prova de fogo, você tem que dizer agora se gosta ou não gosta de mim. Não sei se você notou, mas o seu reinado, ó, está chegando ao fim. Fale agora ou então deixe-me. 11:29. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Monster. That's it. Yeah.

11:58. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Monster. Essa música foi feita num momento de depressão. Eu tava com o saco cheio, com raiva da vida, com raiva de tudo. Fiz essa música pra encher o saco de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que quiser. Eu fiz tudo pra não fazer um plágio, mas ela saiu muito parecida com a música do Raul Seixas. Ah, mas não tem nada não, porque não foi feito pra fazer sucesso nem pra ser apresentado em nenhum programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música: I love you. É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça, que a gente faz pra participar de festival. E você que tá ouvindo essa música, não tem nada com isso, você tá me achando chato, enjoado. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mas que confusão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Desafinação. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. E a corrupção. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mas que confusão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Essa música foi feita num momento de depressão. Eu tava com o saco cheio, com raiva da vida, com raiva de tudo. Fiz essa música pra encher o saco de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que quiser. Eu fiz tudo pra não fazer um plágio, mas ela saiu muito parecida com a música do Raul. Ah, mas não tem nada não, porque não foi feito pra fazer sucesso nem pra ser apresentado em nenhum programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música: I love you. É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça, que a gente faz pra participar de festival. E você que tá ouvindo essa música, não tem nada com isso, você tá me achando chato, enjoado. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mas que confusão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Desafinação. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. E a corrupção. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mas que confusão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tigiriguidim-didim, din-din. Tigiriguidim-didim. Já não compreendo a razão do desamor. Nem entendo por que ninguém fala mais o amor. Você me traiu, disse que é normal. Um a um tô

Sem desistir, amor, pegue minha mão.